Boa tarde, seja bem-vindo a mais uma grande entrevista Rádio Boa Nova, Jornal Folha de Centro. Chegou ao poder em outubro de 2009, ponto fim a vários anos de hegemonia social-democrata no Conselho, e traçou como objetivo voltar a colocar Oliveira do Hospital no mapa. Dois anos depois da sua eleição, o Presidente da Câmara Municipal, José Carlos Alexandrino, é o senhor que segue nesta entrevista de hoje, que está aqui para nos dar conta do balanço destes primeiros dois anos de mandato autárquico. Boa tarde, uma vez mais, professor José Carlos. Encontra-se exatamente a meio do mandato, a meio do percurso. O que é que mudou na gestão da autarquia nestes primeiros dois anos? Em primeiro lugar, boa tarde. Queria cumprimentar todo o auditório da Boa Nova, sobretudo o auditório internacional, através da internet, que nos possam ouvir, e mandar-lhe um grande abraço a todos os imigrantes, todos os nossos municípios de Oliveira do Hospital que estão espalhados pelo mundo, e por isso para eles era o meu primeiro cumprimento, e a seguir para os nossos municípios. Em primeiro lugar, eu acho que há algumas coisas que mudaram e que são visíveis. Primeiro, hoje Oliveira do Hospital tem uma visibilidade que não tinha, em termos de comunicação social, é absolutamente evidente, e depois há outra coisa que mudou e que pode parecer que não é de relevante importância, mas que eu prometi que teria um conselho sem crispação entre as pessoas. E hoje, sem dúvida nenhuma, que essa é uma grande vitória, sem falarmos das obras físicas, porque por muitas vezes damos valor àquilo que pode ser relevante em termos de vista, mas aquilo que é o clima hoje em Oliveira do Hospital, em termos de democráticos, eu penso que não há um clima de crispação hoje em Oliveira do Hospital entre as diferentes forças políticas, como temos tido a oportunidade de ver nas próprias assembleias nas próprias entrevistas. Isto quer dizer que há uma mudança de paradigma em termos políticos, e hoje o município de Oliveira do Hospital e o seu órgão executivo serve sobretudo para unir os cidadãos de Oliveira do Hospital, até por uma razão extremamente simples. Aliás, esse foi um dos objetivos que traçou quando da sua tomada de posse. No discurso de tomada de posse teve a oportunidade de dizer claramente isso, que estaria aqui para mudar o paradigma também de desenvolvimento do concelho, e voltar a projetar a imagem do Conselho de Oliveira no exterior. Acha que isso, de alguma forma, está a ser conseguido? Eu penso que sim, e quando eu passo pelos corredores de poder, hoje Oliveira do Hospital é reconhecido também, também pela determinação com que se encaram algumas lutas, também dando alguma visibilidade, colocando em dia, muitas vezes, algumas situações de injustiça em relação ao Oliveira do Hospital. Isso tem-me levado ao reconhecimento de até próprios colegas de outras câmaras e até de colegas de dimensão a nível nacional, que às vezes fico surpreendido por eles me conhecerem. Isto quer dizer alguma coisa, isso vale o que vale, é absolutamente relativo, mas sem dúvida nenhuma que hoje Oliveira do Hospital tem algumas diferenças em relação a como eu entrei o Conselho, mas foi para isso que fui eleito, foi para isso que as pessoas acreditaram no meu projeto político, achavam que era possível fazermos, construirmos, porque é importante que o mas Conselho de Oliveira do Hospital... Mas para retirar frutos dessa sua postura futuramente? Pensa que essa abertura, essa nova imagem... Eu penso que quem retira frutos é o próprio Conselho, quando deixamos estar um clima de crispação. E se eu encontrar a jornalista a falar com o ex-presidente da Câmara, para mim não há nenhum problema, nem faço conjeturações que estão ali a fazer, com certeza estão a defender os interesses do Conselho de Oliveira do Hospital e a falarem naquilo que é relevante para Oliveira do Hospital. Isso não é relevante, e eu acho que esse clima acabou, e não vale a pena. Há outra coisa que eu também tenho feito no meu mandato e que eu acho que não agrada a toda a gente, porque há um conjunto de radicalistas também em Oliveira do Hospital que até apoiaram a minha campanha e que acham que o meu comportamento deveria ser diferente. Mas eu também quero dizer a esses que eles enganaram-se na pessoa que escolheram nessa altura para apoiar. Não fui eu que mudei, foram essas pessoas que pensaram que poderiam ter uma influência diferente em relação ao Presidente do Município. E o Presidente deste Município, o professor José Carlos Alexandrino, tem um caminho que é claro sobre isto. Será sempre um elo de união entre as partes em Oliveira do Hospital. E poderia citar algumas situações de algumas freguesias que não faço, por respeito às pessoas envolvidas, mas que tenho resolvido situações de freguesias, de povoações que estavam separadas, às vezes por pequenas coisas, também por muitas vezes por contra-informação, e tem sido possível entrarmos a alguns consensos. Também a nível do é testemunha, das reuniões de Câmara, muitas propostas de retirada de propostas de Oliveira do Hospital, de propostas propostas de discussão que estão em tribunal. Não é, não quer dizer, eu também tenho, neste momento, alguns processos que foram metidos contra a Câmara Municipal, não por minha vontade, mas que as pessoas, na sua legitimidade e nos seus direitos, nos seus pontos de vista, têm metido. De qualquer maneira, tem havido, da minha parte também, uma postura de fazer com que haja consensos e acordos entre essas partes. Maior diálogo. Olha, uma questão delicada e polémica que tem estado na ordem do dia para o Conselho é a Escola Superior de Tecnologia e Gestão e o seu futuro em Oliveira. Depois de tudo que o Sr. Presidente do Instituto Politécnico de Coimbra tem dito acerca desta escola e das ameaças que fez à porta de um novo ano letivo, acredita que este gol vai resistir? Acredito porque a escola está no meio e está num meio que há carinha, porque o município de Oliveira do Hospital é carinha, como as pessoas, e depois parece-me a mim que o problema da escola, e realmente, deixe-me dizer isto com toda a frontalidade, eu não acredito no presidente, no Dr. Rui Antunes, tenho razões suficientes para não acreditar, porque um homem que o dia 24 de maio veio ao Salão Nobre do município dizer que a escola não fecha e depois faz uma investida sem comunicar ao presidente nem ao presidente da escola, quer dizer, não há, quebrou-se aqui o elo de confiança entre as partes. E por isso não acredito e vou estar atento. De qualquer maneira, como eu disse e tenho afirmado várias vezes, eu penso que a escola tem que ser pensada de maneira diferente. Isto é, viu-se agora pelo número de candidatos que optaram pela Escola de Oliveira, que é um número que pode levar ao próprio fecho da escola. E nós, penso que temos em condições, com a direção da escola, com a colaboração do nosso município e com a colaboração de outros parceiros, de exigir ao IPC, já que feriram a escola, que nos deem alguns cursos nas áreas da saúde para tornarem atrativos, porque há um conjunto de alunos que não ficam colocados em nenhum e que optam depois por segundas opções e terceiras opções e que querem entrar na área da saúde. Nós temos aqui, não num número muito elevado, mas temos aqui condições para lhe dar esses e é esse trabalho também que eu estou a fazer em colaboração com o Sr. Presidente da Escola Superior de Tecnologia e Gestão e por isso eu acho que a escola vai resistir, se bem que não é um processo fácil, de mentiria, também me para registar ainda esta semana, mas eu senti isso nos diferentes partidos políticos, todos perceberam a importância estratégica da escola e esse sentimento foi feito a partir do Presidente do Município, mas também a partir de outras forças do Conselho de Oliveira do Hospital que fizeram ver isso aos seus deputados. E ainda agora, na reunião na Comissão Parlamentar de Educação, que teve o Dr. Rui Antunes, todos os partidos, de uma forma unânime, disseram da esquerda à direita, disseram a Escola de Oliveira do Hospital é demasiado importante para fechar. E eu apraz-me registar isso, percebi que também estes deputados que estão na Comissão Parlamentar de Educação e os próprios deputados eleitos pelos diferentes partidos por Coimbra foram solidários com a escola e eu tenho que lhe agradecer porque, tendo sendo eleito pelo Partido Socialista, tive muito apoio, tanto do deputado Serpa Oliva, dos deputados CDS, como dos deputados do PSD e os deputados do PS. Então quer dizer que acredita no trabalho que vai ser feito por aquela comissão que, entretanto, saiu do último Conselho Geral, uma comissão que foi nomeada para reestruturar precisamente a oferta formativa do IPC, ou acha que foi uma forma do IPC adiar o encerramento desta escola? Não acredito. E não acredito por uma razão extremamente simples. Eu tive reunido com o Sr. Presidente do Conselho Geral do Instituto Politécnico e eu defendia que essa comissão devia integrar outros homens e outras mulheres de outras escolas de Coimbra. Aquilo que aconteceu foi que esta comissão do IPC é a comissão do Instituto, do Conselho Diretivo do Instituto Politécnico de Coimbra. Por isso eu não posso acreditar. Portanto, vai chegar às mesmas conclusões que o Conselho já tinha chegado. Acredito é que eles vão ter que analisar isto sobre outra perspectiva, porque eles perceberam, se tem sido fácil, já tinham fechado a Oliveira do Hospital. Mas eles perceberam que há aqui vozes de resistência e que também souberam movimentar politicamente para que não fizessem o fecho da escola. E fizeram outra coisa interessante, que também nós, com a nossa capacidade de luta, não só minha, e atenção a esta, eu não quero esta vitória para o Presidente do Município, não me interessa absolutamente nada isso, eu fiz aquilo que tinha que fazer e outros também fizeram aquilo que tinham que fazer. E foi que, quando perceberam que não fechavam a escola por despacho do seu Secretário de Estado do Ensino Superior, fizeram uma proposta ainda mais aberrante. Não a fechemos este ano, vamos fazer uma proposta para fechar a escola de 2012 a 2013. E a nossa grande vitória foi no Conselho Geral. A grande vitória foi no despacho do seu secretário de Estado, mas também no Conselho Geral, porque o Conselho Geral e o seu Presidente obrigou a retirar essa proposta da Ordem de Trabalhos. E foi aqui que se ganhou esta batalha, na minha opinião. Prometeu a decisão para essa comissão. Mas essa comissão também, a proposta inicial do seu Presidente do Instituto Politécnico de Coimbra, e que eu disse ao Dr. Fernando Páscoa, que não a aceitava, era que havia uma comissão para remolar a Escola de Oliveira do Hospital. Isto era um disparate completo. Quem precisa de ser remolado é o Instituto Politécnico de Coimbra. E aquilo que eu disse ao Sr. Fernando Páscoa, ao Presidente do Senhor, e que tive muito prazer em o conhecer e reuni com ele, foi dizer ao Sr. Presidente: eu não aceito, de modo nenhum, que seja a Escola de Oliveira do Hospital que se crie uma comissão só para a Escola de Oliveira do Hospital. Há aí outras escolas que estão de dificuldades. É preciso uma comissão para reestruturar todo o ensino do Instituto Politécnico de Coimbra. Isso é que é razoável. Isso é que é uma proposta honesta. E é verdade que a proposta que foi aprovada no Conselho Geral é uma proposta não de reestruturação da Escola de Oliveira do Hospital, que entrará também, logicamente que entrará a Escola de Oliveira, mas foi uma proposta da reestruturação do Instituto Politécnico de Coimbra, e agora o Dr. Rui Antunes disse isso em Lisboa, que era preciso fazer, e não falou só na Escola Superior. Mas o Dr. Rui Antunes, de qualquer modo, nessa comissão, nessa audição parlamentar, o Dr. Rui Antunes voltou a insistir com a questão: afinal a escola só conseguiu atrair 30 e poucos alunos. O Dr. Rui Antunes, a desvalorizar a importância desta escola. O Dr. Rui Antunes deveria ter visto, foi outra coisa. E até não foi verdadeiro nas suas declarações, para não o chamar mentiroso. Disse que desta zona só tinha entrado um aluno, que não é verdade, e que esta escola tem um conjunto de trabalhadores estudantes demasiado importante. E por isso, para fechar isto da escola, eu quero lhe dizer o seguinte: a escola é demasiado importante, precisamos lhe dar uma nova dinâmica, até para que nós façamos opções na construção das suas instalações, para sabermos o que é que estamos a fazer. Não vale a pena andarmos aqui a enganar. Como eu disse ontem, e acabei de dizer ontem na Assembleia, aquilo qual é o método e aquilo que eu penso em relação às instalações. E por isso, não é uma questão de instalações, como disse no outro dia aqui a senhora Presidente da Comissão Política do Partido Social Democrático, a doutora Sandra Fidalgo, disse aqui que se calhar se as instalações estivessem feitas, a escola já não se punha. Isso é absolutamente um disparate completo, quando se diz, o que se dizia com certeza era: se eu tenho lançado a escola nestas condições de instabilidade, o que me diziam era com certeza: se o senhor Presidente avançou para fazermos a escola sem ter condições de sustentabilidade da escola. E aquilo que nós temos que fazer é nosso o trabalho e perceber que os tempos modificaram-se. Neste caso seria preso por ter cão e preso por não ter. Mas, no fundo, mas é absolutamente disparatado, porque a escola não tem. As escolas têm, mas até hoje a escola viveu numas instalações que podem não ser as melhores do mundo, mas que servem para aquilo, para a função que hoje desempenham. De qualquer maneira, é legítimo que nós, tendo a certeza que há uma sustentabilidade da escola, devemos fazer com que as instalações sejam mais modernas, sobretudo para que os alunos tenham mais qualidade de aprendizagem. É isso que nos norteia. Mas não está aqui disponível para avançar com a construção das instalações sem ter essa garantia de que a escola está para continuar. Sem dúvida nenhuma. Até porque as condições financeiras, quando eu entrei, quando ganhei a Câmara Municipal há 2 anos, as condições financeiras têm-se vindo a alterar de forma drástica. De forma drástica. E aquilo que nós vamos ter. Aliás, eu todos... teve a oportunidade de dizer que só avançaria se tivesse com participação do CREN. Portanto, que absolutamente. Neste momento que era impensável a Câmara Municipal assumir a totalidade do custo da obra. E reafirmo, torno a reafirmar aqui, e dizem: mas o Sr. Presidente disse ou não que havia condições para a Câmara Municipal lançar a escola? Sozinho. Disse, reafirmei-o, num quadro económico que existia naquele momento. É verdade que já no governo do Partido Socialista eu criei mecanismos para nós fazermos a escola com a comparticipação financeira. Não é com dinheiros do PIDAC, não é dinheiro do Ministério da Educação. Tal como no seu Ministro do Ensino Superior, agora é um secretário, agora está dentro do Ensino Superior, está dentro do Ministério da Educação, nós criámos uma estratégia para fazermos as instalações. E até fiz outra coisa. Eu chamei... ninguém gasta 30 mil euros num projeto para não fazer a obra, senão seria disparatada. 30 mil euros é dinheiro. E o projeto da Escola Superior custou 30 mil euros à Câmara Municipal. O que e é que eu é fiz? Já é o segundo projeto, porque já existia um antes. Existia para, um projeto para, absolutamente megalómano, que não tem nada a ver com a realidade hoje. E o que é que o Presidente da Câmara fez? Quando percebeu que a própria sustentabilidade da escola, mesmo com outro governo, à espera da comparticipação financeira do CREN, chamei os seus diretores, o diretor da Escola Superior de Tecnologia, o órgão diretivo, mais os arquitetos, para readaptarmos o novo projeto, porque tinha alguns pavilhões que eu acho que no futuro poderão não ser precisos. E por isso eu acho que fui cauteloso, porque os dinheiros públicos... E há uma coisa que eu gostaria aqui ensinar. O meu pai ensinou-me uma coisa que tenho norteado a minha vida. O meu pai ensinou-me que, e disse-me muitas vezes isto, quando o dinheiro for teu, faz-lhe o que quiseres, mas quando o dinheiro for dos outros, faz sempre as coisas com muita atenção. Isto é um conselho sábio de um homem velho, sábio, que era o meu pai, que não tinha a quarta classe. Isto é, eu faço isso, tenho estes cuidados, percebendo também que hoje os dinheiros públicos são menos, porque nós, os ministros e os cidadãos do país, têm um bocado a ideia que o dinheiro que vem do Estado não é de ninguém. Esta ideia geral, o dinheiro que vem de cima não é de ninguém, não é verdade. O dinheiro que vem de cima é dos impostos dos cidadãos, e nós na coisa pública devemos ter em muita atenção quando decidimos, porque é dinheiro dos contribuintes. Portanto, e relação às novas instalações, só avançará quando houver garantias da escola se manter em Oliveira e se obtiver a comparticipação do CREN. Sem dúvida nenhuma. Estes são dois pressupostos. São dois pressupostos. Primeiro, sustentabilidade. Primeiro, sustentabilidade. E atenção, que há outra coisa que eu gosto aqui de desmistificar. Há centros escolares do primeiro ciclo e do pré-escolar em concelhos do interior que custam mais que esta Escola Superior de Tecnologia e Gestão. Veja como eu, até no projeto, nós fomos comedidos. Ele está orçamentado em termos de projeto de 3 milhões de euros. Mas eu acredito que se eu colocasse a obra neste momento em concurso, sabe por quanto é que ela seria adjudicada? Eu acredito por volta de 2 milhões e 200 mil que nós já adjudicaríamos, porque eu vejo uma grande concorrência que se baixa-se mesmo em relação ao custo do projeto. É possível, em termos de concurso, pode-se baixar 40%, isto é, também não se pode baixar mais, os empreiteiros baixarem mais de 40%, mas derivado à crise que há e à procura, eu acredito que até estaríamos nas melhores condições para lançar a obra, derivado a esta grande concorrência que há. Eu tenho a experiência do Centro Escolar de Nogueira de Cravo, que depois poderemos falar também sobre ela e sobre esse processo. De qualquer maneira, considero a escola muito relevante e diria mais uma coisa: entre a escola e o próprio IC, eu neste momento, se tivesse que fazer uma opção política, eu preferia a escola do que o IC. Isto é uma coisa que é clara em termos dos meus objetivos, em termos da visão que eu tenho da importância estratégica da escola para o Conselho de Oliveira do Hospital e ainda para toda a região. O que quer dizer que esta, nos próximos tempos, vai ser a sua grande luta, é manter a escola. Já foi e vai continuar a ser. Já foi a minha luta e as pessoas perceberam. É que algumas pessoas não percebem isto, mas eu vou-lhe dizer, neste processo da escola, a escola poderia ter estado perdida, mas eu cheguei primeiro ao Ministro da Educação e ao Secretário de Estado, antes de que chegou o Dr. Rui Antunes do IPC. E esta também foi uma grande vitória, porque quando eles lá chegaram, a decisão já estava tomada que a escola não encerraria, porque houve um conjunto de forças políticas que me apoiaram neste pressing sobre o seu Secretário de Estado. E a partir de agora, vai exigir, até como forma de compensar, de alguma forma, esta publicidade negativa que foi feita à escola, vai exigir a abertura de novos cursos? É isso que está a ser trabalhado? Já está a ser trabalhado? Há alguma coisa já em preparação? É preciso também perceber o seguinte. O presidente que manda na escola. O presidente do município não é o presidente da Escola Superior de Tecnologia, é o Dr. Jorge Almeida, e o Dr. Jorge Almeida tem que fazer o seu trabalho. Pagam-lhe para isso, como pagam a mim para ser presidente do município. Agora, o que o Dr. Jorge Almeida terá é sempre um homem de pressão, que é o presidente do município, com relações também, e isto tem muita importância, no quadro de relações, com algumas escolas neste processo. Fui obrigado a conhecer pessoas, fui obrigado a criar algumas pontes que me foram úteis, e também vejo disponibilidade até de alguns presidentes de escolas, de outras escolas, para nos ajudarem, porque são homens que acreditam na Escola Superior de Oliveira. As posições são públicas, que estão em atas. O caso do Dr. Jorge Conde, do Presidente da Escola Superior de Tecnologia e Saúde, que é um homem que eu gostaria aqui de saudar pela sua coragem e pela forma também como enfrentou este processo e como defendeu Oliveira do Hospital, não tendo nenhum tipo de ligação ao Oliveira do Hospital, pelas suas próprias convicções. E é essa gente que eu tenho que... Mas eu também lhe digo que eu reuni que há alguns considerados inimigos da Escola Superior da Oliveira do Hospital. Eu liguei com o... Eu fui ter uma reunião com o seu presidente do ISEC, com o Dr. Nuno Ferreira. Também fui. Eu fui ao campo do adversário para os perceber. Porque não fiquei no gabinete. Não tive medo. Estou habituado a fazer lutas. E enfrentá-los. Fui lá enfrentá-los e perceber porque é que eles tinham contra a escola. E eu colocava esta pergunta logo a primeira vez. O que eles têm é a concorrência. Percebemos nitidamente que eles hoje, o Instituto Politécnico está com um problema de alunos. Quando as universidades têm mais vagas, os politécnicos, os miúdos, preferem concorrer para a universidade e há aqui este problema. Por isso, sobre a escola, fica aqui claro da minha determinação, do meu empenho, da minha equipe, sobre a defesa da Escola de Oliveira do Hospital. Uhum. E tenho orgulho nisso. Tenho orgulho no trabalho que fiz, político. Mas tem consciência que a saída para a escola terá que ser uma rápida reformulação da oferta formativa? Eu acho que tive uma frase feliz, que foi: temos que reinventar uma nova escola. Isto tem a ver, sobretudo, com a oferta formativa. Por isso, não vale a pena aqui, nós todos temos consciência que a escola, da forma como ela está, não sobreviverá. Isto é dramático. E, por isso, se nós sabemos que ela não sobrevive, temos que lhe dar, não é dar-lhe paliativos, mas é lhe fazer a mudança, transformações estruturais que são necessárias para a escola sobreviver. Isso é fundamental. E essa mudança tem que ser rápida, porque, caso contrário, no próximo ano letivo pode colocar-se novamente esta questão, não é? De não haver alunos e, mais uma vez, haver dificuldades. Não é que eu queira, mas eu acho que há outros temas e, por isso, não é que eu queira conduzir a entrevista, mas quero lhe dizer o seguinte: acho que este da escola, acho que está tudo dito, acho que a minha posição é clara. Nunca houve aqui ambiguidades no meu discurso, no meu processo, na forma como nós nos batemos por ela. E por isso eu também tenho que agradecer aqui a dirigentes locais de diferentes partidos que se mostraram com grande disponibilidade para a ajuda. E se há alguma coisa que hoje une também os oliveirenses, foi a união sobre a escola. E pensa que para já não é preciso nenhuma posição de força do município em relação a esta matéria? Pensa que a via do diálogo e da diplomacia que vai conseguir resolver o problema? Eu acredito que as vias mais contestatárias, que são necessárias às vezes, mas agora nesta fase, eu acho que não, acho que devemos caminhar, devemos estar atentos e devemos fazer o nosso trabalho. E devemos criar, infelizmente, temos que criar algumas vias de diálogos com pessoas até que não acreditemos, que duvidemos um bocado. Mas mesmo assim eu estou disponível para me sentar com essas pessoas, só por uma razão extremamente simples. Os interesses da escola superior da Oliveira do Hospital estão muito acima dos interesses pessoais ou das posturas do presidente do próprio município. Muito bem, vamos mudar então de assunto. Outra matéria que está a começar agora a ser discutida é a reorganização administrativa. Ontem na reunião da Assembleia Municipal, alguns presidentes de junta até tiveram a oportunidade de já se pronunciar, apesar de ainda não ser muito bem, ainda não ser conhecida a reformulação do mapa autárquico. De qualquer forma, alguns presidentes de junta já se mostraram contra a extinção das freguesias. O Sr. Presidente da Câmara também teve a oportunidade de dizer que não é favorável à extinção das pequenas freguesias, porque são elos de proximidade com as populações. Está solidário com esta eventual luta dos presidentes de junta e dos autarcas? Eu sobre isto tenho convicções muito próprias e tenho uma convicção que as juntas de freguesia, tirando alguns casos de excepcionalidade, na minha opinião, o que se está a tentar fazer numa reestruturação que, na minha opinião, é sobretudo financeira e económica, de poupança, de 8 milhões, que retira-se às populações, que é aquilo que se tem feito no interior, que é retirar, os diferentes governos têm vindo a retirar um conjunto de serviços às freguesias do interior e às terras do interior, que eu não posso concordar. E como dizia e como contava ontem o seu secretário de Estado, o Dr. Paulo Júlio, de quem eu tive em algumas brincadeiras sobre o município de Penela e de Oliveira do Hospital, o município do seu secretário de Estado, do Dr. Paulo Júlio, tem 6 mil e tal eleitores. E Oliveira do Hospital tem à volta de 20 mil. O que é que isto queria dizer? Eu às vezes brincava com ele e ele respondia-me sempre que um dia destes Oliveira do Hospital tomava conta de Penela. E ele, na brincadeira, logicamente, isto eram provocações absolutamente num clima... Informais, num clima ameno, ele dizia-me que a quantidade nunca foi qualidade. E eu acho que também devemos ver isso por esse prisma. Porque, na minha opinião, acho um disparate, num tempo de dificuldades, fazermos, porque isto, quer queiram, quer não, vai haver as populações que têm ali os seus... em quem confiam, nas pessoas mais próximas. Eu pergunto, Sangeão, Rio de Mel, há alguma lógica, independentemente de ter menos de 500 eleitores, acabar com a freguesia de Sangeão? Tem alguma lógica acabar com a freguesia de Alvoque de Várzeas, que ficam em pontes distanciadas do Conselho de Oliveira do Hospital? Eu, na minha opinião, não tem. Onde é que teria aqui alguma lógica? A possibilidade, independentemente de ver-se onde era a localização, de freguesias com menos de 200 eleitores. Isto era uma possibilidade. E as outras todas, eu acho que é uma falsa questão, sobretudo porque hoje o Conselho de Oliveira do Hospital... Mesmo aquelas urbanas... O caso das urbanas será um caso diferente. De qualquer maneira, eu parto logo do princípio que acho que isto não traz nada de bom às pessoas e aos munícipes. Isto é... Será que, se acabarmos as juntas, os nossos cidadãos e as pessoas mais idosas continuam a estar tão protegidas como estão? Eu não acredito nisso. Pelo contrário. Acredito que as pessoas que têm mais idade, que têm dificuldades, que têm um conjunto de dificuldades, não têm um parceiro tão próximo. E eu vejo isso nos desafios que os presidentes das juntas de freguesia todos têm e dos problemas que eles trazem todas as semanas. E percebo isso nitidamente. E por isso, como um homem de sobretudo da prática e da ação, eu percebo que neste momento, acho que até pela situação financeira, pelas dificuldades que vêm aí, que já estamos a atravessar, eu acho que não era... Era fundamental não, que não era tempo, nem oportuno, não é tempo oportuno. Porque falamos, eu acho que nas zonas urbanas, nos grandes centros é fácil. E deixe-me explicar porque é que é fácil. Em Oliveira do Hospital, de Rio de Mel, quanto tempo é que se demora? Quais são os meios de transportes que existem? Não há absolutamente nenhuma rede de transportes. Enquanto está dentro das cidades, é muito mais fácil organizar, porque há mobilidade, uma mobilidade muito diferente dos nossos meios rurais. E por isso, digo-lhe, à partida... Embora seja uma matéria que não esteja definida, no Conselho de Oliveira são apontadas pelo menos 7 freguesias, o fecho de 7 freguesias. Sim, mas qualquer dia, se for a pensar nisso, vão fazer uma coisa. Agora foram as que têm menos de 500, depois serão as que têm menos de 1000, e depois são as todas e ficarão. Não me parece que passe por aí também, porque acho que há uma falsa questão. Porque os 8 milhões de euros, se os tirarem em algumas empresas públicas que prestam mau serviço, e aos seus gestores, eu acho que faziam muito mais, mas para isso é preciso coragem. Portanto, o critério economicista nesta matéria não é muito válido, porque aquilo... Mas deixe, eu sou natural e não tenho problemas de abordar isto, eu sou natural de uma freguesia, do Arvedal, como sabe, que perdeu há um conjunto de anos, que perdeu Vila Franca e que Vila Franca tornou-se uma freguesia independente. E deixe-me dizer-lhe que isto deixou marcas entre as populações. E eu, como presidente, tive um grande trabalho para fazer a aproximação das pessoas. E hoje eu acredito que nós podemos estar a fazer uma inversão daquilo que aconteceu há 20 e tal anos. Dessa conquista que Vila Franca fez. A mim não me interessa, eu sou do Arvedal, mas tenho que dizer, hoje poderá acontecer que Vila Franca, se Vila Franca fosse obrigada a juntar-se ao Arvedal, que haveria... Olha, nem os do Arvedal estão disponíveis para querer Vila Franca, nem Vila Franca está disponível para ir para o Arvedal. Isto trará sempre... Portanto, poderá gerar-se aqui alguma crispação a propósito deste processo. Vai-se gerar. Eu dou este exemplo concreto porque ele teve um processo de crispação brutal. De anos que passou para algumas gerações. E que eu, como presidente do município, presidente da escola da Cordinha, tive um papel determinante no apaziguar destes ânimos, fazendo ver às pessoas que cada um tem direito a lutar por aquilo que acha que deve e quando as pessoas na lei lhe deixam fazer. Por isso, eu até tenho esta experiência da minha freguesia. Uhum. E por isso pode haver até um recuo nessa. E por isso, vou-lhe ser sincero, está criada, deixem estar e vamos para a frente. Uhum. Olha, a propósito de poupança e de contas públicas, tem vindo a falar e advertido que a situação financeira do município, apesar de ser equilibrada, tem de começar a ser repensada também, no sentido de haver algumas áreas em que vão inevitavelmente de sofrer alguns cortes. Presumo que não faltará muito para começar a preparar o próximo orçamento municipal. onde é que pensa cortar a sério no próximo orçamento? Há um conjunto, há um problema nos planos de orçamentos. E deixe-me dizer que este governo nisso é uma medida que eu acho que faz bem. Eles estão a pensar que as câmaras municipais são obrigados a apresentar orçamentos de déficit zero. Isto é porquê? Porque os orçamentos das câmaras municipais são empolados. Foram empolados no passado e foram empolados no meu tempo. E são empolados porquê? Precisamente para haver ali uma margem de irmos buscar, às vezes, verbas aos quadros comunitários. Ele precisa de ser empolado, precisamente por causa disso. Nós apresentamos, geralmente, um orçamento de 20 e poucos milhões e depois, na prática, ele anda aí à volta de 14 milhões, 15 milhões. Por isso, há aqui um empolamento nítido, uhum, à volta de 10 milhões. Este governo, das intenções e daquilo que tenho lido, quer orçamentos, obrigar os municípios a orçamentos realistas. Uhum. E porquê? Porque os orçamentos, também me deixo dizer, nós gostamos de colocar, muitas vezes, obras, colocar um conjunto de obras das próprias freguesias, que depois, se houver financiamento, fazem, se não houver, até nem se realizam. De qualquer maneira, eu penso que este orçamento não terá nada a ver com os outros orçamentos. Isto é, terá que ser um orçamento muito mais real, porque o governo pensa e a Troika assim o exige. E assim o exige, e por isso não vai haver aqui. Logicamente que eu tenho algumas ideias claras de onde nós podemos, e há outra coisa que é importante nós dizermos. Não é só onde reduzirmos. A margem financeira, a margem da receita corrente e a receita total é que ficará muito mais diminuída. O que levará com que a atividade autárquica seja diminuída. Isto é, em termos de obra, em termos de um conjunto. Eu tive uma reunião na quinta-feira com os presidentes da Associação do Planalto Beirão, a nível dos lixos. E uma das medidas que foram tomadas, que foram discutidas por um conjunto de presidentes, era que as recolhas do lixo, em vez de serem, neste momento, umas são diárias, outras três em três dias, de quatro em quatro, passarem a ser à semana, como é já em alguns países. Isto é, para regressar. Depois também há na iluminação pública alguns desperdícios. Depois há outro problema nas câmaras municipais que eu vou ter que resolver também na Câmara de Oliveira, que não é fácil, porque as coisas, há um conjunto de coisas que estão instaladas e que nós temos que fazer, às vezes também não podemos fazer grandes roturas de repente, que é um problema de horas extraordinárias. As horas extraordinárias, como a senhora inspetora que esteve cá afirmou, e ela tem toda a razão, as horas extraordinárias não é trabalho que se faz todos os fins de semana. Por exemplo, o caso dos motoristas. Os motoristas, todos os sábados e domingos, fazem trabalho extraordinário. Isto não é trabalho extraordinário, considerou a inspeção. Mas mais grave do que isso é que o Tribunal de Contas acaba de condenar um presidente da Câmara por ter deferido horas extraordinárias neste sentido. Isto quer dizer alguma coisa. E multou o presidente da Câmara por esta decisão. Eu vou-lhe dizer, não tenho dinheiro, nem estou disponível para pagar multas daquilo que quero fazer o cumprimento estrito da lei. E por isso tenho essa, e está a haver aqui algo. Mas como é que vai contornar então esta situação das horas extraordinárias? Por exemplo, no caso dos motoristas, já têm falado mais que uma vez, ou noutros serviços que também prestam turnos ao fim de semana. Nós não queríamos, há aqui algumas possibilidades, que é o pagamento, desde que os motoristas, eu estou disponível para lhe autorizar acumulações, desde que os motoristas se coletem e façam prestação de serviços às coletividades. Isto é, em vez de ser a Câmara Municipal a pagar aos motoristas diretamente, os motoristas coletam-se, eu autorizo-lhe as acumulações, isto é, eles podem executar o trabalho nas suas horas vagas e passam recibos verdes às próprias instituições, seja as juntas de freguesia, seja a associação, e eles pagam-lhe e está resolvido o problema dos motoristas. Mas há outros lugares em que não é assim tão fácil, que é o caso da Casa da Cultura, é o caso do Pavilhão Municipal, é o caso do Parque do Mandanelho, que tem pessoas que fazem, tem o caso das piscinas, que têm que ter pessoas durante o fim de semana e que fazem trabalho. Para isso o que nós temos é que contratar mais algumas pessoas fazendo horários contínuos e tendo mais pessoas e acabando com isto, porque eu não vou... Portanto, o que não podem continuar é os tais 90 e tal mil euros de que sim, falou... Sim, nós ainda continuamos... Em horas extraordinárias. A redução das horas extraordinárias este ano, até agora, em 31 de agosto, não era significativo. Em relação ao ano passado, só tínhamos menos 6 mil e qualquer coisa euros, que não é significativo, e por isso há aqui uma situação de legalidade que eu a quero repor o mais depressa possível. E vai cortar nos subsídios às coletividades no próximo orçamento ou não? Porque este ano manteve os transportes, conseguiu algum equilíbrio. Acha que é possível manter essa situação? Acho que não posso prometer isso. E mentiria se prometesse isso. Também não sei, neste momento, não está projetado qual é o corte que vamos ter de FEV. E quais, neste momento, as quebras de receitas. Temos um estudo em relação àquilo que vem sendo em relação ao ano passado, que isso faço todos mensalmente, tenho essas projeções, mas eu não sei. Não é uma coisa que me gostaria, ninguém gosta de fazer cortes, mas se for necessário, eu não posso estar aqui... São muito populares, não é? Não posso estar aqui a prometer que nos faço e depois fazer. Mas aquilo que eu já fiz com todas as coletividades e com todas as áreas, sejam culturais, sejam desportivas, foi com grande frontalidade chamá-los a reuniões à Câmara Municipal e fazer reuniões conjuntas e olhos nos olhos dizer-lhe, meus caros amigos, este ano ainda há este dinheiro, mas para o ano não sei se vos posso continuar a prometer este apoio. Isso tem a ver com os condicionalismos financeiros. E eu acho que as pessoas perceberam, quando uma pessoa fala a verdade às pessoas e não tem medo, as pessoas percebem, e aquilo que nós devemos fazer é, porque a nível das coletividades, do rancho, das filarmónicas, dos clubes, da própria formação, são muito importantes para o concelho, e nós temos uma atividade rica e um concelho rico nessas áreas. Por isso parece-me a mim que neste momento não assumo nenhum compromisso, porque não sei se as coisas, todo esse apoio será a partir dos meios financeiros que tiver disponíveis. E digo mais, não os darei, se for para endividar o município, não passarei por aí, que não é essa a minha intenção. Uhum. Outra fatura que tem referido com alguma insistência tem sido a questão da eletricidade, mas também a questão da água. Como é que pretende racionalizar estes custos, quer da fatura mensal da água, quer da eletricidade, que tem vindo a dizer que realmente são despesas neste momento com algum peso também mensal nas contas do município? Deixe-me dizer, eu acho que há aqui algumas coisas que... Alguns custos vão ter que ser imputados também aos munícipes. Não o custo real, porque eu não estou disponível neste momento para fazer os aumentos, até pela falta de dinheiro, e você como sabe, hoje o gás e a eletricidade têm um aumento real de 17%. Hoje, começa hoje no dia 1. Uhum. E por isso parece-me a mim que o problema da água é preciso nós fazermos algumas coisas. Primeiro, há 440 lugares do concelho que recebem água gratuitamente sem terem nenhum contador. Como nós compramos a água em alta, nem sabemos qual é aquela que nós perdemos na rede, em baixa, porque há perdas de rede, em baixa de algumas instalações antigas, nem quais são as que são gastas. E uma coisa que o município vai ter que fazer é colocar contadores a essas 440 lugares que não têm contadores, para saber, para ter ali... Ter noção do desperdício. Do desperdício. É? Depois, para essas, IPSS, hospitais, escolas, com certeza tem que se alterar o regulamento. E alterar o regulamento é poder, pode ser até gratuito, isto é como hipótese, mas poderá ser também uma taxa mais baixa, mas as pessoas terem consciência daquilo que gastam. Isso é fundamental, uhum, na minha opinião. E como eu lhe repito, são 440... Começar a faturar a essas entidades são 400, que hoje recebem água de forma gratuita. São 440. É um número absolutamente absurdo. Bastante elevado. E por isso, eu acho que há isso. Depois devemos mexer... na minha opinião, nos escalões. E como é que devemos mexer nos escalões? Devemos mexer, o nosso primeiro escalão vai até aos 7 metros cúbicos. E aquilo que eu acho, também para responsabilizar as pessoas, é que o devemos descer para os 5 metros cúbicos. Mas isso será feito com estudos financeiros. Porquê? Porque obrigamos as pessoas a saber que até aos 5 metros pagam um preço mais baixo e dos 5 metros para a frente. Depois também acho que deveríamos criar um escalão próprio para famílias numerosas. Isto é, derivado ao conjunto de famílias numerosas, e nós precisamos de pessoas, ter um escalão também próprio para eles. Por isso, isto é um estudo que se está, uhum, a fazer neste momento, mas que é um estudo importante, porque é incomportável hoje É incomportável hoje aquilo que nós hoje pagamos e aquilo que faturamos. Mas deixe-me dizer outra coisa. A partir de janeiro vai haver um trabalho, vai haver uma, no, nos serviços administrativos, como sabe, o dia 7 inauguraremos uma nova forma da Câmara Municipal atender os municípios e dar resposta aos munícipes. A partir do dia 1 de janeiro, o cidadão todo receberá a fatura da água antes de lhe ser debitada na sua conta. E terá a oportunidade os nossos municípios de pagar aquilo que é legítimo e lógico, de pagarem as suas faturas através de multibanco, ou através de na tesouraria da Câmara Municipal, ou através dos pay shops. Deixará de haver aquilo que é os agentes de cobrança nas coisas, porque ficará tudo ligado eletronicamente e, por isso, neste momento não há possibilidade de continuar com os agentes de cobrança. Isto é uma grande revolução. Isto tem custos. Tem custos, além dos diretos da água, isto tem os custos em termos da CIBS, que é dos pagamentos de multibanco, do pay shop, das próprias cartas de envio, e nós devemos também aproveitar estas cartas para fazermos comunicações aos próprios munícipes, nas costas da água, mas isto também é o futuro, quer dizer, porque aquilo que hoje acontecia ainda em Oliveira do Hospital é ilegal. É uma pessoa fazer-lhe uma transferência bancária sem ele saber se receber o que é a conta. Qual é a conta? Uhum. E até contaria que há tempos um médico meu amigo que vive em albergaria e que tem uma casa em Aldeia Formosa, só deu conta quando lhe tiraram 3 mil e tal euros já no segundo mês. E ele tinha uma rotura. Ele tinha uma rotura em casa. E só deu conta. Por isso é que muita gente acabou por retirar a questão das transferências. Das transferências. Do pagamento por transferência. Se bem que mesmo assim. Então, essa é a grande revolução. Já agora aproveitamos já para falar nessa questão do balcão único, que é um investimento que vai ser inaugurado no próximo dia 7, no feriado do município. Essa é uma das principais novidades que irá. Não, este será a partir do dia 1 de janeiro. Este sistema da faturação entrará no dia 1 de janeiro. Não. No imediato. No imediato. Aquilo é que nós vamos ter o balcão único. E também agora, durante uma fase experimental, que vamos ter outubro, novembro e dezembro, é sobretudo a desmaterialização dos processos na própria Câmara Municipal. Isto é, o Presidente da Câmara, através do seu computador, os seus serviços enviam-lhe via interna e ele não mexe em papéis. Despacha-os com a assinatura eletrónica, de forma, despacha os processos. Isto é um alcance. Como os próprios munícipes poderão endereçar qualquer processo à Câmara Municipal sem se deslocarem aos serviços, por via online. Isto é, fazem requisições, haverá. Por isso, há aqui uma nova forma. Teremos também um balcão especializado em estrangeiros, porque o Conselho de Oliveira do Hospital tem muitos estrangeiros. Deslocam-se muito à Câmara para ajudar, para resolvermos os problemas. Também esses foram contemplados. Teremos também uma portaria, onde se indicará às pessoas, hoje as pessoas entram no edifício da Câmara e sentem-se um bocado perdidos. Não, terá ali uma pessoa que os indicará e que os levará onde seja necessário. Aliás, isto vai fechar uma das portas da Câmara Municipal. Vou fechar a porta traseira. Essa também porta, será A porta vai ficar a porta principal, as pessoas terão que andar a porta principal e eu penso que esta modernização administrativa é fundamental, sobretudo, para servir melhor o munícipe. E é uma reestruturação, não quer dizer que agora ao princípio não tenhamos algumas dificuldades, foi um processo caro, contratámos uma empresa que... Qual é o investimento entre obras e neste momento ainda não estou apurados, mas eu penso que andarão... Já falou em 600 mil euros? Sim, mas penso que será menos. Dizia-me o meu gabinete esta semana, já depois de eu ter falado nos 600 mil euros, porque havia ali uma duplicação, de despesa em termos de sistemas informáticos, e eu penso que rondarão os 500 mil euros. E justifica, na sua opinião, esse montante, aquilo que... Eu acho que se queremos ter hoje os serviços modernos, se nos queremos adaptar a uma nova realidade, se queremos melhor servir os munícipes, eu acho que a Câmara Municipal tinha um sistema muito pesado, demasiado pesado para o meu gosto. E eu acho que será o futuro. Mesmo em termos dos próprios funcionários, vai ser colocada alguma ordem, entre aspas, não é que... Eu vou dizer, foi polémica quando fiz aquelas afirmações. A questão de... Mas não vale a pena... Impor algum rigor nas entradas e saídas. É verdade que... Que hoje não há controle. É verdade que a situação das duas portas traziam alguns problemas. E se há a maioria são funcionários responsáveis, também haverá aqueles... E as pessoas, eu ouvi os munícipes dizendo que encontravam funcionários da Câmara nos cafés, num lado e no outro, sem controle. E eu não sou eu que os tenho que controlar. Eu fiz uma ordem de serviço clara para responsabilizando os chefes das secções, das diferentes secções, dizendo que há um intervalo, todas as pessoas têm direito a ir a tomar qualquer coisa, mas desde que os serviços ficassem assegurados, e teria que ser entre as 10 e as 10 e meia. E quem seria responsável era o superior hierárquico. E se isto não, eu fiz uma nota interna, que criou alguma polémica, e alguns bons funcionários até vieram ter comigo dizendo que achavam que era um bocado injusto. E eu expliquei-lhe que não, pelo contrário, o que eu estava a fazer era a proteger aqueles que cumprem. Mas agora vai mais longe com esta questão. Agora vai ser diferente e vou-lhe dizer mais. Os funcionários terão dentro, em vez de tomarem café, terão máquinas dentro da própria câmara para não permitir essas saídas. E por isso está resolvido este problema. Não permitir ou evitar? A ideia é, há serviços que têm que sair, logicamente, há serviços que trabalham dentro da câmara, e os outros serviços, de qualquer maneira, que sempre que alguém sai da câmara é obrigado a picar. Mas vai existir refeitório, é isso, um pequeno bar? Não, vai haver máquinas de vending dentro da própria câmara, e por isso não está. Não quer dizer que as pessoas não possam vir, até porque não há uma sala de fumo. Tem ter direito ao intervalo. Isso é legítimo e não há aqui. Pelo contrário, a maior parte das pessoas são pessoas cumpridoras, são pessoas que eu gosto de trabalhar, têm percebido também que trouxe uma forma nova de ver nas suas relações dentro da câmara, e eu acho que quando uma pessoa tem boas relações, acho que deve exigir às pessoas para se defender. E é isso que eu tenho feito. Quando apareceram algumas pessoas sentidas até com a minha postura porque se consideravam, eu expliquei-lhe que era para os proteger a eles, que eram bons funcionários. E que aquilo era... Não era para ofender. Não é uma questão de ofensa. Percebe? Quando eu digo que há gente que não cumpre e há outros que cumprem, e não vale a pena. São pagos com dinheiro do erário público, são pagos com dinheiro dos cidadãos e por isso são pagos para cumprirem o seu horário, como eu também tenho que fazer o meu trabalho. Muito bem. Esse rigor de que estamos a falar não esbarra um pouco em algumas críticas que lhe têm sido feitas de que o seu executivo preocupa-se demasiado com festa e com a realização de eventos? Há aqui duas ou três coisas que eu acho. Esse foi um chavão que a oposição encontrou numa tentativa de confundir a opinião pública, mas que não tem absolutamente fundamento. Aquilo que nós demonstramos claramente é que somos capazes de fazer as grandes realizações e que somos capazes de as organizar bem. Mas isso não é defeito. Organizar bem as coisas não é defeito. Pelo contrário, deveria ser uma virtude. Mas eu pergunto-lhe, quais são as festas diferentes que fazia o executivo anterior? Só há uma diferente, em termos de organização, que é a Expo H, com características próprias. A Expo H deve ou não realizar-se? É ou não um investimento para o Conselho de Oliveira do Hospital? É. A Feira do Queijo, a festa de feira, já se fazia. O que é que nós agarramos? Agarramos nela e transformamos, mudámo-la. A Feira do Livro, já se fazia. A festa da freguesia de Oliveira foi uma iniciativa que é da Junta de Freguesia e quem? A Câmara colabora, mas é da Junta de Freguesia. Agora eu pergunto-lhe, de que festas é que eles falam? É que eu não percebo, quando a oposição fala nas festas, a mim dá-me vontade, porque percebo que é perfeitamente ridículo e aquilo que os incomoda é que nós sabemos fazer as coisas, como vimos o ano passado. Houve alguém que prognosticou com a nossa mudança da Feira do Queijo para a feira que iríamos matar. Pelo contrário, fizemos a maior feira-festa de sempre em Oliveira do Hospital. E este ano, como o queijo está neste momento num momento alto, derivado à sua eleição, e o município de Oliveira do Hospital também teve algum mérito, e o trabalho de equipe resultou, e eu acho que ainda vamos fazer uma maior. Aquilo que nós queremos fazer é um grande evento para promover o queijo da Serra, da Estrela. E por isso eu quero lhe dizer... Mas a Câmara hoje gasta ou não mais dinheiro em eventos do que gastava nos anteriores executivos? Já fez essa análise? Eu acredito que, deixe-me dizer, eu acredito que o Expo H gasta mais do que em relação ao executivo anterior. Isto é, legitimamente, porque a Expo H tem uma dimensão de muitos dias, tem uma dimensão bastante... Outras grande. Características? Mas em relação à Feira do Queijo, em termos, era em relação, nós deixámos de ter, o executivo anterior tinha o grupo Vivarte, que levava bastante dinheiro, e nós deixámos de o ter, e por isso equilibramos com grupos diferentes, criámos uma forma diferente. Agora, aquilo que me parece é que a diferença não é significativa em relação àquilo que estava o executivo anterior. De qualquer maneira, houve opções claras porque, por exemplo, havia alguns espetáculos, como o do Tony Carreira e outros espetáculos que foram realizados, que eram feitos isoladamente e que não traziam mais valias nenhumas para o Oliveira do Hospital. E por isso são formas de ver as coisas diferentes. E eu também, alguém me tem que fazer justiça e realçar que eu entrei e que para mim teria sido fácil fazermos alguns, ou aquilo que potencialmente alguns extremistas também que me apoiaram queriam que eu fizesse em relação ao executivo anterior. Eu não fiz, não andei, o que me interessa é o futuro, o que me interessa é a minha forma de estar na política, desta forma de tentar consensos, e por isso eu acho que foi este caminho que eu escolhi, era este caminho que eu queria ter, e por isso veja que não hostilizei as pessoas que saíram do poder, não fiz isso por uma questão de princípio, e todos nós temos opções diferentes. Se me disser que eu concordava com muitas opções que o executivo anterior, digo-lhe que não concordava, toda a gente sabe das minhas posições públicas, de qualquer maneira, fiz o meu caminho, tenho uma equipe que sabe o que está a fazer, tenho uma equipe que é sólida, e às vezes há quem acha que é só o Presidente, mas não. Há uma equipe que é sólida, e esta equipa senta desde a minha secretária, ao meu chefe de gabinete, ao meu adjunto, aos meus vereadores, a toda uma equipe que me rodeia, e com quem eu gosto de discutir muitas vezes, discutimos muitas vezes, se bem que a decisão seja minha, como Presidente, porque sou o grande responsável. E há outra coisa que eu lhe digo, que tenho orgulho na equipe que eu hoje lidero, e isso é fundamental. Por isso das festas é uma falsa questão, um chavão da oposição, tentando, de certa forma, confundir a opinião pública. Mas, como dizia ontem o Alberto João Jardim, eu gosto de ver o povo de Oliveira do Hospital feliz. E há mais vida para além da festa. Ontem falou na Assembleia Municipal também em alguns projetos e em algumas obras que se prepara para lançar. O Centro Educativo começou, entretanto, teve que ser suspenso por causa da questão do concurso público. De qualquer forma, há aí outra obra que se prepara para lançar na cidade, que é a questão da central de camionagem, já há muitos anos prometida, a requalificação do mercado e a avenida Carlos Campos. Pretende manter a sua proposta de alargar esta avenida, para quem não sabe, a avenida da GNR, dos Irmãos Gonçalves, para 4 faixas? Penso defendê-la até ao final, de qualquer maneira, percebendo que governo um quadro minoritário, que tenho que, sozinho, não a conseguirei fazer, se a oposição, quando levarei a abertura do concurso à reunião de Quembra, se ela for chumbada, não a posso fazer. Também a responsabilidade não será minha, mas a responsabilidade será de quem chumba. De qualquer maneira, eu estou aberto ainda a um processo de diálogo com as diferentes forças. Há vereadores que dizem que o senhor quer criar aqui uma autoestrada dentro da cidade e que é despropositada estas 4 faixas ali em pleno coração da cidade. Cada um tem a sua visão. Na minha opinião, a minha visão é completamente diferente. Eu gostaria de lhe perguntar, conhece com certeza a Avenida Sada Bandeira, porque segue para a Avenida da República em Coimbra, e eu pergunto-lhe se aquilo é alguma autoestrada. É que tem 4 faixas. Uhum. Dentro da cidade de Coimbra, numa zona central, ali junto aos serviços da Associação Académica, aos outros, se tiver a ver o mercado, é até lá acima. E houve até quem lhe chamasse que aquilo era uma autoestrada, que eu queria fazer uma autoestrada. Ou das duas, uma. Ou as pessoas não têm noção do que é uma autoestrada. Aquilo que eu quero fazer é uma via moderna, não uma via, até porque este processo foi negociado. Veja, com a GNR, eu chamei a GNR, chamei os bombeiros. Neste processo ouvi diferentes parceiros para darem a sua opinião, para darem a sua visão. Aquilo que eu quero é que, quando estiver uma bicha a entrar para os Irmãos Gonçalves, para as bombas de gasolina, não esteja o trânsito todo ali parado, porque há uma bicha para entrar... Há uma via que pode dar acesso e outra via que continua. É isso que eu quero, é a maior fluidez de trânsito, se bem com algumas... E já ouviu, digamos assim, todas as entidades e operadores que estão atualmente naquela zona da cidade? Falei com alguns e houve algum reajustamento no processo. Proposta. Também já mostrei às forças políticas. As forças políticas, logicamente, que temos convicções e formas diferentes, de forma diferente. De qualquer maneira, estou aberto a algum reajustamento. Neste clima de criar consensos, mas também não estou disponível para que o projeto inicial, ou que eu teria, que as outras forças me obriguem a fazer aquilo que eles querem, não aquela que era uma opção, porque quem governa somos nós, não são eles que governam. E quando é que pretende lançar o concurso? Eu digo-lhe, o primeiro concurso que será lançado brevemente será o da remodelação do mercado e a central de caminhagem. Este será o primeiro, logo a seguir será o outro, até porque preciso ter estas adjudicações feitas para ir a... Por causa do quadro comunitário. Do quadro de mérito, irmos às candidaturas ao quadro financeiro, como lhe serei ainda mais três ou quatro obras neste falou momento. Falou na piscina municipal, na remodelação da piscina municipal. Tenho o projeto pronto das piscinas municipais, um projeto completamente diferente do que está, será no mesmo espaço, mas absolutamente, também dos estaleiros. Porquê? Porque se eu não tiver os processos adjudicados, e foi isso que se passou em relação ao centro escolar de Nogueira do Cravo, o que acontecerá é que perderei oportunidades e verei outros municípios a levarem dinheiro, e é importante que a Oliveira do Hospital esteja na linha da frente, e para isso temos que ter as obras adjudicadas. Uhum. E, há duas obras que, independentemente de terem ou não financiamento, serão sempre realizadas, que será o mercado e, na minha opinião, a Avenida Carlos Campos. Só se em condições políticas não se conseguir reunir um consenso e que eu deixe cair a própria Avenida Carlos Campos, deixando-a tirar. Eu penso que não é a minha forma de ser, não é a minha visão. É uma das avenidas, uma das zonas mais deterioradas da cidade. Sim, mas também tem a ver com isso. Não tem, neste momento, não dá para fazer nenhuma intervenção quando estamos para lançar uma obra. Quer dizer, seria gastar dinheiro para a seguir voltarmos. Sim, mas é reconhecida a necessidade de intervenção. Eu acredito que vai ser possível. Eu acredito sempre no bom senso das outras forças e no meu equilíbrio, e acredito que é possível nós chegarmos a um entendimento, também acredito nisso. Como é que comenta a saída anunciada esta semana do vereador Paulo Rocha do PSD? Há quem diga que esta desfiliação é estratégica, tendo em conta que há alguma aproximação deste vereador da oposição ao seu executivo. Como é que comenta? Eu primeiro quero lhe dizer o seguinte, eu não comento aquilo que se passa nos partidos, não comento aquilo que se passa no Partido Socialista, não comentarei aquilo que se passa dentro do Partido Social Democrata. Sobre o Dr. Paulo Rocha, quero lhe dizer claramente que tem o Dr. Paulo Rocha, em relação à sua postura como vereador, tem-me surpreendido pela positiva. Isto é, aquilo que eu percebi é que o Dr. Paulo Rocha era um homem que punha acima dos interesses partidários os interesses do Conselho. E isso eu reconheço-lhe. E reconheço-lhe também, na discussão política, reconheço-lhe competências. E por isso é aquilo que tem esta minha admiração em relação, e que não o escondo, em relação ao Dr. Paulo Rocha, tem absolutamente a ver com a postura que teve de sempre em relação à discussão política dos assuntos. Percebi que é um homem inteligente, percebi também que era um homem que estava, sobretudo, a defender as suas convicções e as suas visões, a sua visão para o bem do Conselho, e por isso não tenho absolutamente, neste momento, o Dr. Paulo Rocha, não tenho nenhum compromisso comigo, nem eu com o Dr. Paulo Rocha. Mas gostava de o ter a trabalhar consigo num futuro executivo? Eu nunca digo que desta água não beberei, quero lhe dizer, e você sabe que eu tentei uma maioria, convidando o professor Zé Carlos Mendes, no início do mandato, para dar uma determinada tranquilidade ao próprio trabalho do Executivo. Não foi possível, as exigências do professor Zé Carlos Mendes, o seu vereador, não levaram à aceitação da minha parte, e destas, agora, em relação a isso, neste momento... Não está fora de causa esse convite ao... Neste momento não tenho... Vereador Paulo Rocha. Neste momento assume a variação na qualidade de independente. Neste momento, o Dr. Paulo Rocha, porque eu percebi, por aquilo que ontem foi lido na Assembleia e por aquilo que vi nos órgãos de comunicação social, passou a ser independente, e por isso, com certeza, ele fará o seu trabalho de independente. Como eu disse, não há aqui absolutamente nada, até hoje não há nenhuma conjetura, nem nunca tive nenhuma conversa com o Dr. Paulo Rocha sobre isto. De qualquer maneira, eu não digo que desta água no Mas bebrei. Simpatiza com o trabalho dele e com a forma de estar dele na política. Sem dúvida nenhuma, quero lhe dizer que simpatizo, descobri, não o conhecia, conhecia-o como vice-presidente, mas te digo, tenho admiração por ele, pelas suas posturas, da forma como correção e da sua coerência nas suas propostas, e por isso não posso esconder isso, até porque eu tenho afirmado publicamente em alguns sítios onde tenho estado. E, de qualquer maneira, uma coisa não teve absolutamente nada a ver com esta admiração, porque o Dr. Paulo Rocha tem marcado as suas... E isso é compatível com uma eventual recandidatura sua pelo pelo PS? Eu não... Eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra, nem o Dr. Paulo Rocha tem a ver com a minha recandidatura ou não, não há absolutamente aqui. Até agora nunca houve nada combinado entre mim e o Dr. Paulo Rocha. Temos tido algumas conversas, porque também houve uma coisa que eu acho que transformei na política. Nós sermos adversários e termos visões diferentes não é sermos inimigos uns dos outros. E esta postura eu tenho tido, seja com quem for. E por isso, na minha opinião, aquilo que eu desejo ao Dr. Paulo Rocha é que ele continue a marcar a sua posição, como fez sempre, de forma honesta, de forma correta e, sobretudo, um homem inteligente. E eu vou lhe dizer, eu gosto de trabalhar com pessoas inteligentes. Irá voltar a encabeçar uma lista nas próximas autárquicas com a camisola do Partido Socialista? Eu não vou utilizar uma expressão sua agora no encontro do PS. Eu disse que servia. Disse que se sentia muito honrado por vestir a camisola do PS. Você não pode renegar que eu não posso renegar quem me elegeu. E quem me elegeu foi o Partido Socialista. Foi debaixo da bandeira do Partido Socialista e foi isso que eu disse. Eu sinto-me honrado de estar a servir neste momento o projeto do Partido Socialista, porque eu sirvo o projeto do Partido Socialista. Se bem que também, deixe-me dizer, eu acho que o nosso projeto abrange uma área muito mais vasta que o próprio Partido Socialista em Oliveira do Hospital. E por isso acho que abrange mais. Agora eu quero lhe dizer o seguinte, tenho dito isto aos órgãos de comunicação social, eu neste momento não tive nenhum convite até hoje do Partido Socialista, mas também há outra coisa, acho que também seria um convite demasiado cedo, demasiado prematuro, por uma razão extremamente simples, porque não sei se serei convidado ou não, mas há uma coisa que eu também lhe digo. Terei que fazer sempre uma avaliação ao trabalho que executo. Isso foi sempre uma forma da minha vida. E acho que neste momento ainda não cheguei ao meio do mandato. E repare que ao meio do mandato só chego o dia 3 de novembro. Uhum. Ainda não cheguei ao meio do mandato. Como é que eu posso fazer uma avaliação quando ainda há tantas coisas para concretizar? E essa avaliação, não só a avaliação do meu trabalho, mas de todas as áreas, será feita por mim e será feita com certeza pelos órgãos do Partido Socialista, onde eu não tenho acesso. De qualquer modo, o Partido Socialista, já no fim de semana, nesse encontro do Partido, no Seixo, fez questão de dizer que estava a 100% com o professor Zé Carlos. Bem, eu fico... E naturalmente, eu fico, eu isso é meio caminho andado, meio convite eu feito fico, a uma recandidatura eu fico, da sua parte. Eu fico contente para o Partido Socialista estar contente com o trabalho que tenho desenvolvido. Isso demonstra com certeza que eles não se enganaram na pessoa que convidaram. E, de qualquer maneira, como eu disse, acho que é demasiado cedo e não estou a pensar em termos temporais ou fazer aqui. Não, o que eu estou a pensar é mesmo isso. Eu penso que terei condições só para decidir se serei candidato ou não. Em primeiro é se serei candidato ou não à Câmara Municipal no final do terceiro ano. O que é que gostaria de concretizar até ao final do mandato? Com o que é que gostaria de marcar este seu primeiro mandato como Presidente da Câmara? Eu vou-lhe dizer uma coisa muito simples. Gostaria que o meu mandato tivesse menos 400 desempregados. Eu vou-lhe dizer, gostaria que no meu concelho houvesse menos 400 desempregados que há hoje. Esta que seria a minha... Não falámos nessa questão do emprego, esta que, seria, que é também esta que seria a minha, um dos minha, grandes problemas. Ouça, a minha grande vitória era isto. O concelho de Oliveira do Hospital tem vindo a diminuir o número de desempregados. Estamos num contraciclo. Quando no distrito de Coimbra o desemprego aumentou, Oliveira do Hospital tem estado num contraciclo e, como eu contei, a diretora do Centro de Emprego de Arganil vai-me telefonando todos os meses para conversarmos sobre os números. E esta é uma preocupação. E nós, em julho de 2011, estávamos num grande processo em relação ao número de desempregados. Tínhamos baixado de agosto de 2010, e os dados tenho-os aqui, tínhamos baixado drasticamente. Tivemos um aumento de 20 e poucos desempregados de julho para agosto, que teve a ver aí com a situação da Eiral. Isto quer dizer, que eu vou dizer, a maior obra que eu era conseguir aliciar empresários para se instalarem em Oliveira do Hospital e ter menos 400 pessoas desempregadas. Esta seria a minha maior vitória e deixaria todas as outras obras por fazer, que não haveria grande problema, porque aquele slogan que eu utilizo, que as pessoas são a nossa prioridade e da minha equipe, é um slogan que é verdadeiro e não é porque todas as quartas-feiras eu percebo, e como pai também que sou de adolescentes e que estão nesta fase, percebo o drama de muitos jovens que me entram e de menos jovens que me entram todos os dias no meu gabinete para conversarem e a pedirem uma oportunidade de emprego. Isso para mim é o mais importante, porque eu acho que vale a pena e a política só serve para servir as pessoas. E essas pessoas que estão em dificuldades devem servir para isso. E até se perceba aqui por o trabalho que fizemos numa articulação com a Quinta dos Jogais, que vai criar 48 postos de trabalho temporário. A Câmara Municipal fez também um forte investimento de ligações, numa grande colaboração, para que estes postos de trabalho também apareçam. Isso para é acarinhar estes novos investimentos. E isso é que é fundamental, é nós passarmos este temporal para estes jovens, como eu disse. Bastariam 400 postos de trabalho, ter 400 postos de trabalho a mais no meu concelho para eu ser um presidente feliz. Muito bem, haveria muito mais a falar nesta entrevista, não só nesta matéria do emprego e do desenvolvimento económico do concelho. De qualquer modo, temos mesmo que ficar por aqui. Foi a grande entrevista Rádio Boa Nova, Jornal Folha do Centro, com o presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, José Carlos Alexandrino, que daqui a pouco mais de um mês completa 2 anos de mandato à frente do município. O município que vai atribuir no próximo dia 7 de outubro, no feriado municipal, vai atribuir a medalha de mérito à Rádio Boa Nova, onde nos encontramos a gravar esta entrevista. Obrigada por esta conversa. Já sabe que pode ouvir esta grande entrevista com a colaboração do Jornal Folha do Centro na próxima terça-feira, entre as 7 e as 8 da noite. Pela minha parte é tudo. Muito obrigada. Boa tarde.